Atenção, em 5 segundos. Programa Cleiton Aguiar. Vai começar um show no seu rádio. Notícia, informação, música, prestação de serviços e muito humor. Programa Cleiton Aguiar. Alô amigos, está começando o programa Cleiton Aguiar, o melhor da música popular do Brasil. Trabalham comigo hoje, segurando a orelha do burro brabo ali na técnica, o Zé Biriba. Sonoplastia de Marciano Tolentino, produção e apresentação, uai, sou eu, Cleiton Aguiar. Ô, meu Brasil, tô chegando. Tá boa, comadre, compadre, os vizinhos, a cachorrada, tudo na Santa Paz, graças a Deus, né? Avisando aos nossos parceiros das emissoras que transmitem o nosso programa, que essa semana vai ser uma semana atípica. Eu só disponibilizei no site os programas de segunda e terça-feira, porque quando eu gravei esse programa, na quinta-feira da semana passada, lá em Palmas, antes do resultado das eleições. E como eu quero comentar o resultado das eleições e não quero deixar passar muito tempo, eu vou gravar o programa de quarta-feira no domingo. Então, na segunda-feira à tarde, já vai estar disponível os outros programas para você baixar aí, tá bom? Eu quero aproveitar os programas, que eu falei muito das eleições aqui, quero aproveitar para comentar, para ver o que aconteceu. Porque a hora que eu estava gravando, ainda não tinha acontecido a votação, tá bom? A Discoteca do Cleitão traz hoje o cantor Santorini. A Faculdade da Música apresenta as grandes mestres Irmãs Galvão. A oração de hoje, a oração do Pai Nosso diferente, uma oração muito bonita, a frase irretocável do filósofo Platão. Comadre, vou te ensinar a fazer licor de piqui. A turma aí do Goiás, das Minas Gerais, da Bahia, né? Tem piqui por aí, então vou ensinar vocês a fazer licor de piqui. Você lembra desta? Eu vou trazer um cantor que pouca gente conhece hoje, porque ele fez um sucesso, ele era menino e depois sumiu, nunca mais vi falar. Zé Ribeiro, é uma gravação de 1972, há 42 anos atrás, né? Eu começo trazendo aí Ataíde Alexandre, Acordo pra Sonhar. Eu acordo pra sonhar, gosto de sonhar te olhando, sinto o coração coçar, dá vontade de gritar, estou amando. Gosto de sonhar vendo você, fico imaginando o que fazer. O pensamento escapa pelos olhos, percorrendo seus segredos. Avança por detrás de suas roupas, no caminho dos meus dedos. Obrigado por você existir, obrigado por você me amar. Acordo pra sonhar, acordo pra sonhar, acordo pra sonhar, acordo pra sonhar. Eu acordo pra sonhar, gosto de sonhar te olhando, sinto o coração coçar, dá vontade de gritar, estou amando. Gosto de sonhar vendo você, fico imaginando o que fazer. O pensamento escapa pelos olhos, percorrendo seus segredos. Avança por detrás de suas roupas, no caminho dos meus dedos. Obrigado por você existir, obrigado por você me amar. Acordo pra sonhar, acordo pra sonhar, acordo pra sonhar, acordo pra sonhar. Acordo pra sonhar, acordo pra sonhar, acordo pra sonhar, Ataíde Alexandre, Acordo para Sonhar, para Moacir Toscano, de Londrina, no Paraná. Cleiton, ouço o seu programa todos os dias pela Rádio Estúdio Brasil. Ô Moacir, um abraço para você, um abraço para essa turma boa aí do Paraná. Londrina é onde mora o meu amigo Teodoro, da dupla Teodoro e Sampaio, né? Um abração para você, Teodoro. Teodoro é pio aí de rádio, deve estar escutando a gente. Bete Guzzo, Escolta de Vagalumes. Essa moda é bonita, hein? Bete Guzzo, Escolta de Vagalumes, para Fabrícia Oliveira, de Belo Horizonte, nas Minas Gerais. Ela curte o nosso programa todos os dias também. Fabrícia, um beijão para você. Um beijão também para Flavinha, minha sobrinha Flavinha Aguiar, né? O Fábio, o pessoal, a turma boa, o Carlos Hernani, o pessoal, tem uma turma grande de Coromandel que escuta o nosso programa pela internet e que assiste também o meu programa de televisão aqui em Belo Horizonte, passa no canal aberto 14. Olha, essa aqui é uma raridade, porque eu não conhecia essa cantora. E quem, o professor Júlio César Rezende, é que garimpa essas coisas e manda pra mim. Leila Silva, Perdão para Dois. Sucessos de ouro, canções que o coração não esquece. Cruz. Sucessos de Ouro, Canções que o Coração Não Esquece, Leila Silva, Perdão para Dois. Eu vou dar uma paradinha, você não sai não, porque essa prosa só tá começando. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Você organiza tudo, prepara a festa, organiza tudo, cuida de tudo. Agora tá faltando só a música. Só não, tá faltando o principal. Você imaginou a sua festa sem música? Vai ficar parecendo um velório, né? Mas ó, é muito melhor você falar com o pessoal da RBM Música do que você ficar telefonando para um ou outro. O que tem de empresário picareta nesse meio aí para te dar um tombo, levar seu dinheiro e o artista ficar nem sabendo que ele está vendido para você, viu? Então, para sua própria segurança, a RBM Música é uma empresa com mais de 30 anos de existência, sempre intermediando grandes shows para todo o Brasil. Você liga 61-9981-3601, 61-9981-3601, e você vai contratar o show de Márcia Ferreira, Eliane Samuel, Wagner Simão, Djalma Lima, Edelson Moura, Rael Braga, Sula Mazurega, Chico Rei Paraná, de Paulo e Paulino e a estrela da companhia, o Amado Batista. 61-9981-3601. O nosso e-mail é rbmmusica@gmail.com. Esses meninos são do Tocantins, mas estão fazendo sucesso no Brasil inteiro. Henrique e Juliano, Cuida Bem Dela. Sabe aquela menina sentada ali, com um olhar desconfiado tão inocente? Eu já fui doente naquela mulher. Eu sei que agora ela deve estar olhando de lado, tão sem graça vendo o presente e o passado, conversando de um assunto, ela já sabe qual é. Esse é meu único aviso. Se ela quis ficar contigo, faça ela feliz. Faça ela feliz. Cuida bem dela. Você não vai conhecer alguém melhor que ela. Promete pra mim, o que você jura pra ela, você vai cumprir. Foi por um triz, mas o Iga vai ser o que ela sempre quis. aquela menina sentada ali, com um olhar desconfiado tão inocente. Eu já fui doente daquela mulher. Eu sei que agora ela deve tá olhando de lado, tão sem graça vendo o presente e o passado, conversando de um assunto, ela já sabe qual é. Esse é meu único aviso. Se ela quis ficar contigo, faça ela feliz. Faça ela feliz. Cuida bem dela. Você não vai conhecer alguém melhor que ela. Promete pra mim, o que você jura pra ela, você vai cumprir. Mostrei o sucesso novo de Henrique e Juliano, Cuida Bem Dela, para Joelma Figueiredo, de Colinas, Tocantins. Ela escuta o nosso programa nas madrugadas da Líder FM. Eu estive lá em Colinas, fui visitar o pessoal da rádio, só que era um domingo e não tinha ninguém na rádio, estava tudo trancado, né? Eu tentei falar, liguei lá, mas depois que eu me toquei que era domingo, acabei que eu não encontrei com o pessoal da Líder FM. Mas daqui eu quero mandar um abraço carinhoso para o Piauí. O Piauí da carne de sol, né? Ele e a esposa dele, o meu amigo Celcinho da Saúde, que trabalha com o deputado federal Eduardo Gomes, falou: Cleiton, vamos comer ali a melhor carne de sol da Belém Brasília. E na verdade, o Piauí ficou emocionado, porque tinha ouvido meu programa a vida inteira lá no interior, né? Piauí, um abração para você, um abração para essa turma boa que curte o nosso programa pela Líder FM de Colinas, no estado do Tocantins. Eles estão de volta, Bob Robson, Me Liga. Me liga, me liga, me liga. Oh, oh, oh, oh, oh. Me liga, me liga, me liga. Por que você não liga? Cerveja de balada ou vida louca, meu negócio é azaração e gosto de beijar na boca. Mas por você eu mudo, te mando flores todo dia e não vou mais na balada e abandono a academia. E não vou mais na balada e abandono a academia. Me liga, me liga, me liga. Oh, oh, oh, oh, oh. Me liga, me liga, me liga. Por que você não liga? Me liga, me liga, me liga. Oh, oh, oh, oh, oh. Me liga, me liga, me liga. Por que você não liga? Bora lá, mulherada. Agora é Bob Robson na Rocha. Liga pra mim, liga. Te conquistar, então eu preciso saber. Se gosta de cerveja, de balada ou vida louca, meu negócio é azaração e gosto de beijar na boca. Mas por você eu mudo, te mando flores todo dia e não vou mais na balada e abandono a academia. E não vou mais na balada e abandono a academia. Me liga, me liga. me liga, ah, por que você não liga? Bob Robson, me liga para Erismar Alves Pereira, de Rio Branco, no Acre. Cleiton, eu ouvi muitos anos seu programa na Rádio Nacional da Amazônia e agora eu descobri você na internet e fiquei muito feliz. Erismar, eu fico feliz, rapaz, da gente, esses reencontros, que só essa tecnologia, né? Eu estava lembrando, viajando aqui pelo interior do Tocantins, e fico muito emocionado de encontrar meus velhos e fiéis ouvintes, né? De um tempo que não tinha televisão, não tinha antena parabólica, não tinha telefone na Amazônia, não tinha nada, era só a Rádio Nacional. E hoje tem tudo isso, a internet virou nossa aliada e pode, por exemplo, pode me levar até você, né, aí em Rio Branco, no Acre, que continua agora ouvindo o nosso programa. Erismar, muito obrigado, um abração para você, viu? O avô do João, Cleiton Aguiar, Beira de Mato. E a luz da lua nunca mais vai me encontrar. Cheio de sono, adormeço de saudade. É tristeza de verdade, o coração não quer aguentar. Adormecer vem devagar, como o sereno da manhã, como veneno que não diz que vai chegar. Olhos molhados de saudade, dor pequena, um perfume de alfazema se espalhando pelo ar. Beira de mato, luz de vela fim do mundo, parece que a luz da lua nunca mais vai me encontrar. Cheio de sono, adormeço de saudade, é tristeza de verdade, o coração nunca aguenta. Beira de mato, luz de vela fim do mundo, parece que a luz da lua nunca mais vai me encontrar. Cheio de sono, adormeço de saudade, é tristeza de verdade, o coração não quer aguentar. Os seus cabelos nessa cama pareciam cobertor de lamacia, perfumado de maçã. Todo beijo era outro beijo que eu queria, no seu colo adormecia, sem pensar no amanhã. Beira de mato, luz de vela fim do mundo, parece que a luz da lua nunca mais vai me encontrar. Cheio de sono, adormeço de saudade, é tristeza de verdade, o coração nunca aguenta. Cleiton Aguiar, cantor do Renato Castelo e Gulliver Leão, Beira de Mato, pro Edmilson Lustosa, de Almas, no Tocantins, onde eu estive umas 3 vezes nesse último mês, né? Lá é a terra do meu compadre Goiani Barbosa. O prefeito lá é o prefeito mais novo do Brasil, o Leonardo Sintra, filho do Osmarzinho, e o Leonardo, além de ser o prefeito mais novo, é o presidente da Associação Tocantinense de Municípios. No próximo bloco, eu vou trazer José Ribeiro, Boni Beluco e Humberto e Ronaldo. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Esse rapaz que eu vou tocar fez um sucesso danado na época, mas depois ele desapareceu, nunca mais vi falar dele, né? Ele era muito jovem, era criança ainda, quando gravou, quando ele estourou para o sucesso. Isso eu estou falando aqui na década de 60, princípio da década de 70, coisa de 40, 50 anos atrás, né? Quem, só os velhos mesmo para lembrar. Mas com certeza fez parte da trilha sonora da vida de alguém. Uma gravação de 1972. Você lembra desta? José Ribeiro, Um Amor Vai, Outro Vem. Música. se vai, logo outro vem. Tem um novo amor, arranje um também. Um amor se vai, vim chorar teu dissabor. Tu bem que sabes que a culpa foi só tua. Agora deixa eu viver meu novo amor. Não quero nada de lembrar que ainda existe alguma coisa que te faça vir a mim. Por Deus eu peço que me esqueça, que me esqueça. Agora deixa eu viver meu novo amor. Um amor se vai, logo outro vem. Tem um novo amor, arranja outro bem. Um amor se vai, vim chorar teu desabor. Tu bem que sabes que a culpa foi só tua. Agora deixa eu viver meu novo amor. Não quero nada de lembrar que ainda existe alguma coisa que te faça vir a mim. Por Deus eu peço que me esqueça, que me esqueça. Agora deixa eu viver meu novo amor. Um amor se vai, logo outro vem. Tem um novo amor, arranja outro bem. Um amor se vai. Eu recordei aqui uma moda que o professor Júlio César mandou para mim. Essa aqui é do Arco da Véia, né? Você lembra desta? José Ribeiro, Um Amor Vai, Outro Vem, para o Marco Antônio Coimbra, de Cuiabá, no Mato Grosso. Ele que curte o nosso programa pela Shalom FM. Ô Marco, um abração para você. Um abração para os meus amigos, meus colegas da Shalom FM. Graças a Deus, nosso programa faz um grande sucesso na capital do estado do Mato Grosso. Essa dupla é o maior sucesso na região central do Brasil. Boni e Beluco, Joia Falsa. Era joia falsa, não valia nada. Caí como um bolo, não era um tesouro que se larga. Quase que eu troco o amor da minha vida por uma loucura, por uma aventura, por uma bandida. Ainda bem que acordei. Ainda bem que não troquei a matriz, a verdadeira, a número um, por uma mulher qualquer que pega qualquer um. A joia mais verdadeira que alguém pode ter vai ficar sempre comigo, você pode crer. A matriz, a verdadeira, a número um.

sucesso do momento, Humberto e Ronaldo, Vou Sair Por Aí. No próximo bloco, Madi, vou te ensinar a fazer licor de piqui. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Como todo dia eu te ensino a fazer um prato diferente, hoje eu vou te ensinar a fazer uma bebida, licor de piqui. Pessoal aí de Goiás, Minas Gerais, Bahia, Mato Grosso, até no Mato Grosso do Sul tem piqui, né? Onde tem cerrado tem piqui. Então vou te, ó, você vai precisar de 15 piqui descascados, 1 litro de álcool de cereais, tem que ser de cereais, viu? 15 piqui descascados, 1 litro de álcool de cereais, 600 gramas de açúcar, 700 ml de água filtrada e 1 litro e uma xícara de cachaça. Eu achei engraçado isso aqui, 1 litro e uma xícara, que é caprichado, né? Eu vou repetir, anota aí, ó. Licor de piqui, 15 piquis descascados, 1 litro de álcool de cereais, 600 gramas de açúcar, 700 ml de água filtrada, 1 litro e uma xícara de cachaça. Esse trem vai ficar forte, viu? Ave Maria. Ó, você faz o seguinte, você põe o piqui no álcool e deixa curtir. Tá explicado. Você deixa curtir no álcool por 30 dias ou mais. No dia de preparar, você pega o açúcar com a água para ferver, põe o açúcar com a água para ferver por cerca de 15 minutos. Aí você junta a cachaça e ferve por mais 5 minutos. Tira do fogo, deixa esfriar um pouco. Aí você despeja então o álcool com os piquis e põe para ferver mais uns 5 minutos. Você faz isso com o trem, o fogo desligado, senão pode pegar fogo na sua casa. Aí você vai coar com um guardanapo limpo, se não tiver pode ser uma meia também, viu? Aí você coa na meia suja para não perder a lavada, uma vez só. Então, ó, você coa num guardanapo limpo ou num funil forrado com a camada leve de algodão. E você vai despejar em garrafa ou naquelas licoreiras. Para decorar, você põe... Aqui já é uma viadarzinha, né? Você põe um talo ou um raminho sem folha de tamarindo dentro da garrafa para que se formem cristais. Essa receita dá para 3 litros de licor. Viu? Então você entendeu, você pega 15 piqui descascado, 1 litro de água, álcool de cereais, 600 gramas de açúcar, 700 ml de água filtrada, 1 litro e uma xícara de cachaça, põe o piqui no álcool, deixa um mês, uns 40 dias. No dia de preparar, você põe o açúcar com a água para ferver por cerca de 15 minutos, junta a cachaça, ferve por mais 5 minutos, tira do fogo, deixa esfriar um pouco, aí você despeja o álcool com os piquis e põe para ferver mais uns 5 minutos. Coa num guardanapo limpo ou um funil forrado com uma camada leve de algodão, despeja em garrafas e licoreiras. Daí, para decorar, você põe um talo, um raminho sem folhas de tamarindo dentro da garrafa para se formar em cristais, né? E dá para uns 3 litros de licor, você sirva, né? Pode, tem gente que não gosta gelado, não. Tem gente que gosta ao natural mesmo. Então tá aí, ó. É um licorzinho de piqui para você fazer sucesso com seus convidados, tá bom? Os meus afilhados Eliane e Samuel, Vou Te Procurar. Perdeu a graça, perdeu o valor.

vou te dizer a verdade de tudo que você queria saber. Não sou culpado pelos seus erros e diria que um dia os papéis iam se inverter. E não toque mais no mundo dela, não tem nada a ver. Suas coisas já deixei lá fora, já pode ir embora. Vou dizer o que é que ela tem que não tem em você. Então senta e escuta calada e vê se não chora. Ela quis um amor que um dia você jogou fora. Foi ela que pegou na minha mão quando você soltou. Foi ela quem me aceitou do jeito que eu sou, do jeito que você eu estou. Quem diria que um dia os papéis iam se inverter. E não toque mais o nome dela, não tem nada a ver. Suas coisas já deixei lá fora, pode ir embora. Vou dizer o que é que ela tem que não tem em você. Então senta e escuta calada e vê se não chora. Ela quis um amor que um dia você jogou fora. Foi ela que pegou na minha mão quando você soltou. Foi ela que me aceitou do jeito que eu sou, do jeito que você Cristiana Araújo, é com ela que eu estou. No próximo bloco, eu tenho uma oração belíssima para você. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar o programa Cleiton Aguiar. Você que está de aniversário hoje, receba meus votos de muita paz, muita luz e principalmente muita saúde. Eu vou trazer para você a oração do Pai Nosso diferente. Essa oração é de autoria do Monsenhor José Silvério Horta e foi psicografada por Chico Xavier. Está na página número 11 do livro de orações do programa Cleiton Aguiar, da sua primeira edição. Brasil, vamos rezar. Brasil, vamos orar. Pai Nosso que estais nos céus, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos deste mundo de escarcéus, santificado Senhor, seja o teu nome sublime, que em todo o universo exprime ternura, concórdia e amor. Venha ao nosso coração o teu reino de bondade, de paz e de caridade na estrada da redenção. Cumpra-se o teu mandamento que não vacila nem erra, no céu como em toda a terra, de luta e de sofrimento. Evita-nos de todo mal. Dá-nos o pão no caminho, feito de luz e carinho do pão espiritual. Perdoa-nos, meu Senhor, os débitos tenebrosos de antepassados escabrosos, de iniquidade e de dor. Auxilia-nos também nos sentimentos cristãos, amar os nossos irmãos que vivem longe do bem. Com a proteção de Jesus, livra-nos a alma do erro neste mundo de desterro distante da tua luz. Que a nossa ideal igreja seja o altar da caridade, onde se faça a vontade do teu infinito amor. Assim seja. Amém. A oração do Pai Nosso diferente, né? É um Pai Nosso diferente mesmo, né? Mas Deus atende do mesmo jeitinho. O meu garoto Bruno Aguiar, Vida Cigana. Afastou de você, por algum tempo vou ter que viver por aqui, longe de você, longe dos seus carinhos e do seu olhar que me acompanha já faz algum tempo. Penso em você a cada momento, sou água de rio que vai para o mar, sou nuvem nova que vem pra molhar essa noiva que é você. Pra mim você é linda, a dona do meu coração que bate tanto quando te vê. É a verdade que me faz viver. Meu coração bate tanto quando te vê. É a verdade que me faz viver. Cigana me afastou de você, por algum tempo vou ter que viver por aqui, longe de você, longe dos seus carinhos e do seu olhar que me acompanha já faz algum tempo. Penso em você a cada momento, sou água de rio que vai para o mar, que vem pra molhar essa noiva que é você. Pra mim você é linda, a dona do meu coração que bate tanto quando te vê. É a verdade que me faz viver. Meu coração bate tanto quando te vê. É a verdade que me faz viver. Meu coração bate tanto quando te ver. É a verdade que me faz viver. Meu coração bate tanto quando te vê. É a verdade que me faz viver. Bruno Aguiar, do Geraldo Espíndola, Vida Cigana, para Estela Ferraz de Palmas, Tocantins, ela que curte o nosso programa pela Criativa FM do meu amigo Gil Modesto, de segunda a sexta, às 6 horas da manhã, eu acordo a capital do estado do Tocantins. Essa música, Vida Cigana, ela foi o grande sucesso do Bruno, ela estourou com ele, depois aquela dupla João Pedro e Cristiano gravou e depois o Raça Negra gravou. O grande sucesso foi com o Bruno. E aí aconteceu um negócio engraçado. Ele tomou antipatia da música e não quis cantar a música mais. Vocês acreditam num trem desse? O sujeito peleja pra achar um sucesso. Ele achou e não quis cantar. E não canta essa música, só quando eu peço muito pra ele cantar. Não sei. Vai entender cabeça de artista, né? Eu vou a Coromandel relembrar Gerson Coutinho da Silva, o imortal poeta goiá. Leonel e Goiá Filho, Onde a Saudade Mora. Leonel e Goiá Filho, Onde a Saudade Mora, para o Zezé da Tiorácia, lá em Coromandel. A frase irretocável é do filósofo Platão: não há ninguém, mesmo sem cultura, que não se torne poeta quando está apaixonado. Aí falou a verdade, né? Não há ninguém, mesmo sem cultura, que não se torne poeta quando está apaixonado, é a frase irretocável de Platão. É verdade, né? E a gente apaixonado, a gente fica besta, não fica? Fica um bestão, rapaz, pega de chapéu. Apaixonado, o cabra vira menino. Depois que a paixão passa, dá uma vergonha dentro das besteiras que ele fez. No próximo bloco, eu vou abrir a discoteca do Cleitão para o cantor Santorini. Você está ouvindo o programa Cleitão Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Sexta-feira tem o programa Conexão Brasília com Cleiton Aguiar pela Rede Brasil de televisão. Se você ainda não tem na sua cidade o sinal local da Rede Brasil, você pode me assistir pelo canal 1 da TV Oi, canal 133 da Claro TV, 175 da Sky, 237 da TV Vivo, 248 da GVT, 714 da TV CTBC, pelas parabólicas e pelo site rbtv.com.br. Você percebeu que a única televisão paga que não transmite o nosso programa é a NET. Então, se você tem a NET e quer me ouvir, cancela o contrato da NET, faz com uma dessas aí que eu falei, e aí você vai poder assistir o nosso programa, programa Conexão Brasília com Cleiton Aguiar pela Rede Brasil de televisão, toda sexta e todo domingo às 10 horas da noite. Eu vou abrir a discoteca do Cleitão para o cantor Santorini, com a participação de César Menotti e Fabiano, o presente e o futuro. nosso jeito, tudo tão perfeito. Manhãs lindas de amor marcado em nosso peito. Estou muito feliz e você também. As peças se encaixam, problemas não tem. Faça um café pra te acordar. Você prepara o jantar. Não vê a hora de eu chegar. No portão vem me esperar. Nem imagina e se surpreende. Eu trouxe flores e champanhe pra brindar a gente. Isso é um sonho que hoje estamos vivendo. O que eu sempre quis está acontecendo. O presente e o futuro, o começo do meu mundo foi quando você me fez entender. Que o presente e o futuro pra quem anda lá no escuro foi te conhecer, foi beijar você. O presente e o futuro, o começo do meu mundo foi quando você me fez entender. Que o presente e o futuro pra quem anda lá no escuro foi te conhecer, foi beijar você, foi amar você. Nosso jeito, tudo tão perfeito. Manhãs lindas de amor marcado em nosso peito. Estou muito feliz e você também. As peças se encaixam, problemas não tem. Faço um café pra te acordar. Você prepara um jantar. Não vê a hora de eu chegar. Do portão vem me esperar. Nem imagina e se surpreende. Eu trouxe flores e champanhe pra brindar a gente. Isso é um sonho que hoje estamos vivendo. O que eu sempre quis está acontecendo. O presente e o futuro, o começo do meu mundo foi quando você me fez entender. E o presente e o futuro pra quem andava no escuro foi te conhecer, foi beijar você. O presente e o futuro, o começo do meu mundo foi quando você me fez entender. E o presente e o futuro pra quem andava no escuro foi te conhecer, foi beijar você. A discoteca do Cleitão apresentou para o Brasil e o mundo Santorini, com a participação de César Menotti e Fabiano, o presente e o futuro. Gostou? É só pedir que eu toco de novo. O telefone do ouvinte é o 61-3532-6993. 61-3532-6993. Atenção, meninos! A turminha do cabelinho arrepiado. Você está cantando ruim demais. Nossa Senhora! Eu dou conta de escutar só um pedacinho das modas de vocês. Ruim. As modas ruins, vocês cantando ruim. Por isso é que eu criei esse quadro aqui, Os Mestres, pra vocês aprenderem. E hoje eu vou trazer duas professoras sensacionais. A Faculdade da Música apresenta os mestres, as grandes mestres, Irmãs Galvão, Beijinho Doce. Se estou junto dele sem dar não reclama. Coração, quem manda? Quando a gente ama, se estou junto dele sem dar um beijinho, coração reclama. Que beijinho doce foi ele quem trouxe de longe pra mim. Se me abraça apertado, suspira dobrado, que amor sem fim. Apertado, suspira dobrado, que amor sem fim. A Faculdade da Música apresentou as mestres Irmãs Galvão, Beijinho Doce, numa gravação de 1981, portanto há 33 anos atrás, para o Fenelon Alves de Mococa, no estado de São Paulo, ele que não perde o nosso programa direto na internet, pelo site radioestudiobrasil.com.br. Um dos grandes sucessos desse grande cantor cearense, Fagner, Deslizes. Só o amor que por encanto